A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça cassou o registro do prefeito e do vice-prefeito reeleitos em Matutina, município do Alto Paranaíba. Eles e um secretário de obras, além de ficarem inelegíveis por 8 anos, terão de pagar multa por utilizarem máquinas e servidores da prefeitura na realização de serviços em propriedade rural particular como forma de conseguir votos. Os políticos ainda teriam autorizado irregularmente a contratação de 41 servidores públicos logo após a eleição, em período proibido por lei. Segundo a Promotoria Eleitoral de São Gotardo, comarca da qual Matutina faz parte, testemunhas e beneficiados teriam confirmado os serviços e as contratações ilegais. De acordo com o promotor de justiça, Sérgio Álvares Contagem, as contratações de servidores e os serviços prestados a particular, em período proibido, configuraram abuso de poder político e desequilibraram a disputa eleitoral. Na decisão que cassou o diploma dos agentes públicos, o juiz Melquíades Filho disse que a conduta dos políticos reeleitos afetou a eleição, pois os candidatos rivais não tiveram a mesma possibilidade de usar a máquina pública para se elegerem. Da sentença, cabe recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.